Então, nosso tema de hoje é vida espírita, mas não é vida espírita de nós espíritas, mas vida espírita, vida espiritual. Então, para a gente iniciar, né, falando sobre isso, a gente já disse outras vezes que a nossa vida, ela continua. Não é pela ausência do nosso corpo que a vida termina. E muitas pessoas, elas acreditam que a vida é a vida física, que ela inicia com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. A gente já tem inúmeras comprovações de que não é isso que acontece. Nós sabemos, no nosso íntimo, que também não é assim. Porque quando alguém que nós gostamos parte dessa esfera física, nós continuamos percebendo, muitas vezes, a presença dessa pessoa. Então, como é que isso acontece, né? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala só sobre a vida espírita. E ele fala diversas particularidades de como isso acontece. A gente vai tentar falar um pouco de algumas coisas, que o nosso tempo também não é muito grande para isso, mas eu gosto sempre de citar aonde está, para que depois quem tiver interesse possa procurar em casa. Então, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, dentro do livro 2º, que são divididos em 3 livros. Então, como a gente falou dessa questão da ideia que a gente tem do que é a vida e do que é a morte, muitas vezes aquela pessoa que acredita que a vida é simplesmente essa questão física, ela se surpreende com o desencarne. Porque imagina, se eu acredito que a morte é o fim, e eu percebo que depois que eu desencarnei, eu continuo vivo e percebendo tudo ao meu redor da mesma maneira, eu vejo as outras coisas. Muitas vezes o espírito, ele tem a impressão de que ele está vivendo um sonho, porque ele tenta se comunicar com as pessoas e as pessoas não o entendem, não ouvem, não percebem que ele está ali. Então existe uma aflição nesse momento, uma perturbação para aqueles que não estão ainda entendendo o que está acontecendo. E é um assunto que muitas vezes nos incomoda, porque a gente não gosta de tratar de assuntos referentes à morte. A gente mantém uma certa distância, como se isso fosse fazer com que a morte não chegasse até nós, ou através daqueles que a gente gosta. Então, quanto mais a gente aprende sobre isso, mais a gente vai tirando aquele véu que cobre e dá algumas incertezas para nós. Então, é uma necessidade que a gente tem de aprender sobre isso. Essa passagem, né? Essa transformação que nós temos, cada vez que a gente sai dessa esfera e passa para outra, mesmo já tendo feito várias vezes, ela sempre é cercada de uma certa inquietação, uma certa perturbação, principalmente mental. Porque nós, mesmo já fazendo isso várias vezes, ainda acreditamos em algumas coisas diferentes. E uma coisa que muitas pessoas chegam até nós aqui na casa e nos pedem, nos falam de familiares, amigos que foram, e o que elas devem fazer, como é que elas devem se portar perante isso. Então, também como referência, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo das preces, uma delas que ela é direcionada para aqueles que partiram há pouco tempo, por alguém que acaba de morrer. Então, só vou ler a introdução, não é a prece, mas como que a gente deve se portar, deve orar para alguém que acabou de ir. Ele nos diz aqui, ó: a prece pelos espíritos que acabam de deixar a terra não tem somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, demonstrar que nós nos importamos com eles, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação. e tornar o despertar mais calmo. Ele ainda diz que, assim como em outras circunstâncias, a eficácia dessa prece, ela se dá pela sinceridade do nosso pensamento, do nosso sentimento, e não pela quantidade de palavras que nós vamos formulando. Várias pessoas nos perguntam sobre isso, né? De como deve fazer, como é que deve se portar, o que podem fazer para ajudar aqueles que se foram para o outro lado. Então, fica essa sugestão. Aí nós percebemos que esse conhecimento que a gente tem sobre essa vida futura, aquilo que nós estamos dia a dia tentando fazer aqui, nos encontrando, conversando sobre isso, ela tem uma eficácia no nosso futuro. Ela tem alguma coisa de proveitosa para nós quando a gente se deparar do outro lado. Usando, inclusive, o exemplo que eu falei antes, daquele que não acredita. Ele nos diz, numa breve pergunta, dentro desse capítulo, que é sobre o que nós vamos realmente encontrar, ou como nós vamos passar por esse estado de perturbação. Ele nos pergunta assim: a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Muitas vezes a gente acha que simplesmente pelo fato de deixar o corpo, nós estamos plenos de consciência. E ele nos diz assim: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação, até compreender a transformação que ocorreu. E uma segunda pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Então, o fato da gente saber alguma coisa do que nos espera ou de como vai ser, tem influência no tempo dessa perturbação? E a resposta é muito interessante. Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antecipadamente a sua situação. Mas é a prática do bem e a pureza da consciência que são os que exercem a maior influência. Então, outro dia ainda foi falado sobre isso. Não nos adianta apenas consumir conhecimento. Nós temos que, através desse consumo, nós temos que, através dele, fazer uma compreensão daquilo tudo que a gente está colocando para dentro. E, através dessa compreensão, partir para a atitude, a fazer alguma coisa, como ele diz, a prática do bem e a pureza de consciência, que vão fazer muita diferença para nós. E dentro aqui desse mesmo capítulo, ele nos fala, entre outras coisas, as categorias de espíritos, de como é. Então, só para a gente citar o que estamos vendo. Ele diz que os espíritos são na categoria de encarnados, que é a situação que nós estamos, espíritos errantes, que apesar do nome nos lembrar algo que está em situação de erro, mas o nome é esse, é a situação daqueles espíritos que, assim como nós, estão desencarnados, aguardando uma nova encarnação. O nome de errante não significa que estejam perdidos, mas simplesmente em situação de aguardo de uma nova oportunidade. Dentro dessa categoria, podemos estar em diversas situações. E os espíritos puros, que são aqueles que não mais precisam se reencarnar. Dentro dessa categoria dos errantes, nós sabemos que muitos estão trabalhando no lado espiritual, constantemente, aguardando a oportunidade, porém, se aprimorando e aprendendo alguma coisa a mais para quando voltar nessa esfera de novo. E uma situação que é perguntado aqui, se o espírito nesse estado, ele consegue progredir. Então, ele diz que ele pode muito, segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal, essa que nós estamos, que ele põe em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Então é necessário, ainda nessa nossa situação, que nós estejamos encarnados, porque é aqui através dessa experiência que nós podemos demonstrar e exercitar aquilo que nós aprendemos, sempre fazendo a referência e a comparação com uma escola, onde a gente vai, estuda, e depois é feita a prova para a gente poder demonstrar o que a gente aprendeu. Qual é a percepção do estado de espírito que nós temos? Como é que nós compreendemos as coisas? Então a pergunta é o seguinte: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na sua vida física? E ele nos diz sim, e outras que ela não possuía, porque o corpo era como um véu que tapava. Muitas coisas que nós sabemos como espírito, nós não conseguimos ter a lembrança quando nós estamos aqui encarnados. Nós não temos lembrança das nossas vidas anteriores, porém nós trazemos todas as potencialidades que nós adquirimos ao longo dessas existências. Hoje, já foi dito, nós somos o que de melhor nós conseguimos fazer. Nós somos o produto no momento final do nosso crescimento. E sobre as sensações que nós temos, quanto mais ou menos, elas vão demonstrar o quanto nós estamos mais ou menos ainda envolvidos, apegados com a matéria. A gente sempre lembra de que nós mesmos, todos nós aqui, quando nós lembramos de algum fato que nos causa uma alegria, nós vivenciamos de novo aquela alegria. A gente chega a demonstrar fisicamente. Quando nós relembramos também de alguma coisa negativa, algum fato, alguma intriga, alguma briga, nós também vivenciamos aquilo de novo. Nós sentimos a mesma sensação do momento em que aquilo ocorreu. Então, essa também é uma demonstração para a gente individualmente analisar o quanto ainda a gente tem que trabalhar essas questões. Porque algo que aconteceu muitas vezes há muito tempo atrás e nós ainda estamos remoendo dentro de nós e nos intoxicando com algumas coisas ruins e negativas, que nós temos que ultrapassar isso de uma forma consciente, poder ultrapassar, transformando isso, entendendo por que isso ainda acontece. E para finalizar, apenas uma frase, né? Que a vida espírita, ela é uma continuação da vida física, no sentido de que aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, para a gente pensar no que a gente se apega hoje, nós nos apegamos à nossa fé, que nos diz que tudo o que acontece está certo e que nos promete uma vida no futuro melhor, de acordo com a nossa caminhada, com a nossa proximidade das verdades. Ou nós acreditamos ainda naquelas coisas do ter e do amealhar sempre cada vez mais próximo de nós. Então, não existe mágica, né, na questão da passagem da vida física para a vida espiritual. O que existe é transformação pelo esforço, pela renúncia, pela dor e pelo aprendizado. Então, cabe a cada um de nós essa trajetória e essa transformação que realmente é necessária.